aleluia. Nós queremos te fazer esse pedido, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e com toda força buscarei. Em tua casa eu quero habitar, tua formosura contemplar, te conhecer cada vez mais, tua palavra guardarei. E na comunhão deste lugar, yeah, yeah, adorar-te, meu Senhor. És minha luz, minha salvação, és meu refúgio, eu não temerei. Tens meu amor, minha devoção, tens minha dias, és tudo pra mim. Mas sempre te amarei. Oh, é o que nós queremos, Senhor. Aleluia. Uma coisa é, uma coisa peço ao Senhor, e com toda força buscarei. Em tua casa eu quero habitar, tua formosura contemplar, pra te conhecer cada vez mais, tua palavra guardarei. E na comunhão deste lugar, yeah, yeah, adorar-te, meu Senhor. És minha luz, minha salvação, és meu refúgio, eu não temerei. Tens meu amor, minha devoção, tens minha vida, minha força, meus dias, és tudo pra mim. Para sempre te amarei. Yeah, yeah. Oh, é o nosso prazer, Senhor. O meu prazer é te amar, tu és minha vida. O meu prazer é te honrar, cantar-te louvores. O meu prazer é te amar, tu és minha vida. O meu prazer é te honrar, cantar-te louvores. Sempre. Aleluia. O que nós queremos é mergulhar em ti o mais fundo possível. O que nós queremos é te adorar no lugar mais alto. É o que nós queremos.